boy, eu troco de roupa. Ultimamente minha vida parece um guarda-roupa. Pinto do azul, baby, botei o cabu, baby. Me pede um push, baby, joguei mais kush, baby. Eu vim da placenta da minha mãe com esse dom. Hoje tudo que eu faço é baseado em balão. 10 mil reais. Hoje eu dou tudo que eu posso pros meus pais. Só tu defende meu bem. Jogo mole pra ficar bem. Se eu vivo, eles querem me levar pra Febem. Já pinto o sonho, sou maior. Sou maior na verdade. Sempre tive em cima do pote. E me perguntaram como que eu faço pra cantar assim. Tem que ter o mesmo DNA que tem dentro. Assim ó, sou abençoado, bebê. Foda-se os fardados, bebê. Sou muito debuchado, bebê. Te deixo furado, bebê. Por que que tu pau no Alex, no meu pulso? Derreti minhas correntes, lancei meu nome pro gente, nem me curte. Oh, eu tô na melhor fase da minha vida. Curtindo a melhor vibe dessa batida. Curte esse som, baby. Sou muito bom, baby. Então pega essa. Assim, olha, baixinho. Eu vou ser rico, eu vou ser rico, eu vou ser rico, eu vou ser rico, uou. Eu vou ser rico, uou. Eu vou ser rico, uou. Ó, vai, vai, vai, vai. Eu vou ser rico, eu vou ser rico, eu vou ser rico. De MPC, pau, pau, pau, exterminei. Dex tá de Glock, tipo a Glock, agirei. Saí do interior pra rodar minha Bahia. Antes eu era alguém, antes ninguém conhecia.